vem devagar, rebolando. A night tá quente e a gente tá se olhando linda. De blusinha, princesinha, cinturinha, de modelo, mercenária ou guerreira. Quer amar ou quer dinheiro? Na balada, ela abusa, dança, mexe o cabelo, dança na dança do rap, com a mãozinha no joelho. Toma um whisky Red Bull na balada, não paga nada. Tá cercada de playboy, o que ela pede, o playboy paga. Fica louca, só de cara, filmando o movimento. Eu te olho, tu me olha, vou chegar, cair pra dentro. Vou mostrar o meu talento, minha pegada é diferente. Vou beijar o seu pescoço, vou deixar seu corpo quente. Você vai ficar contente, se sentir realizada. Só não pode se apegar, querer virar namorada. Porque não tenho mansão, nem Megane, nem Golfão. Tô andando de golzão, com 50 prestação. Mas não pega nada não, o importante é curtir. Vai descendo até o chão, que eu desço atrás de ti. Mas não pega nada não, o importante é curtir. Vai descendo até o chão, que eu desço atrás de ti. Barriguinha sarada, roxinho de princesa, mercenária ou guerreira. Mercenária. Barriguinha sarada, roxinho de princesa, mercenária ou guerreira. Mercenária. Tô de volta na balada, a balada tá mil grau. Tá tocando um Racionais na levada do Mano Brown. Mercenária ou guerreira, tô na pista pra saber se tu merece valor, se eu posso amar você. Quero saber quem você é, se é mercenária ou de fé. Mercenária é pra pegar, guerreira pra ser mulher. Fazer rolê no dia a dia, na tristeza ou na alegria. Mercenária é na balada, guerreira na cela fria. Tem que mudar essas fitas, só amar mina firmeza. Zoar com as mercenárias, deixar elas na tristeza. Mercenária eu não sou boy, vida louca até o fim. Eu não moro em Jurerê, então pode desistir de mim. Uma noite nada mais, sexo e não amor. Eu não vou te dar din-din, eu não vou te dar valor. Uma noite nada mais, sexo e não amor. Eu não vou te dar din-din, eu não vou te dar valor. Amor, só pra guerreira valor. Só pra guerreira que quando a casa cai não vai curtir na sexta-feira. Amor, só pra guerreira valor. Só pra guerreira que quando a casa cai não vai curtir na sexta-feira. Tipo princesa e plebeu, que o amor sempre venceu. O preconceito, o interesse, nunca é dela ou nunca é meu. Vamos dançar linda, curtir, vamos zoar, fingir que ama. No quartinho, bem quentinho, na banheira ou na cama. Pela fama ou pelo amor, mercenária ou guerreira. Que quando a casa cai, vai curtir na sexta-feira. Pela fama ou pelo amor, mercenária ou guerreira. Que quando a casa cai, vai curtir na sexta-feira. Barriguinha sarada, roxinho de princesa, mercenária ou guerreira. Mercenária. Barriguinha sarada, roxinho de princesa, mercenária ou guerreira. Mercenária. Barriguinha sarada, roxinho de princesa, mercenária ou guerreira. Mercenária. Barriguinha sarada, roxinho de princesa, mercenária. Vamos dançar, linda, curtir, vamos zoar, fingir que ama. Num quartinho bem quentinho, na banheira ou na cama. Pela fama ou pelo amor, mercenária ou guerreira. Que quando a casa cai, vai curtir na sexta-feira. Barriguinha sarada, roxinho de princesa, mercenária ou guerreira. Mercenária. Barriguinha sarada, roxinho de princesa, mercenária ou guerreira. Mercenária.